jeito. Esquece o mundo lá fora. O tempo para quando a gente se namora. No silêncio do quarto, só nós dois na emoção. Eu olhar me desarma e rouba a razão. Não precisa pressa, deixa acontecer. É o coração quem vai escolher. Vem dormir comigo, deixa o tempo passar. Não faremos amor, ele é quem vai nos fazer. Entre beijos e carícias, o desejo vai guiar. Somos dois em um só corpo, prontos pra se completar. E que eu tô com fandeia! Teu perfume no ar me embriaga devagar. É um jogo de alma que só a gente sabe jogar. Cada toque é poesia, cada gesto é paixão. E o amor escreve em nós sua própria canção. Não precisa pressa, deixa acontecer. É o coração quem vai escolher. Pois e o sabor de coi nos faz o complicar. Que coi no soura ser, cai ser teu do lide tu ver. Que o amor fez de nós o que nascemos cá de ver. Teve medos e carícias, o desejo vai guiar. Somos dois em um só corpo, prontos pra se completar. E quando o sol nascer, vai ser tão bonito ver. O amor fez de nós, mas quem nascemos pra viver.